Bom, galera, voltamos então agora para o segundo blog da edição número 145, onde vamos falar da Cup Series. É, corrida aconteceu lá em Charlotte, a Coca-Cola 600, a corrida mais longa do ano, no domingo mais especial do ano. E claro que foi uma vitória mais do que especial também, comemorando já junto tudo esse negócio aí, domingo especial. É também lá o dia dos... no final de semana, onde que honra-se os soldados norte-americanos que morreram em guerras passadas, que trabalham no exército lá, né? Coisa de louco como os caras são patriotas lá nos Estados Unidos, como eles respeitam os soldados, os caras são respeitados. Na maioria dos casos tinha faixa, tinha foto, alguma mensagem para esses soldados. É uma coisa linda, pessoal, em relação, né, dos americanos, do público, né, do norte-americano com o exército deles. Realmente os caras, eles se doam, é lindo de se ver, né, esse amor à pátria que os norte-americanos têm pelo país deles, pelos soldados, e respeito pelos soldados que já representaram o país deles em guerras passadas aí, e também em guerras atuais aí que temos lá no Golfo, lá não sei na onde, lá onde que o povo se mata, no Islâmico, no Estado Islâmico, lá, sei lá, aquelas paradas lá. Agora não é hora de geografia nem de história, agora é a hora de NASCAR. Enfim, é muito legal tudo isso aí, né, muito, muito, muito legal, realmente é interessante, é bonito de se ver. É, eu sinto orgulho de ver eles com esse amor à pátria aqui no Brasil. Vamos falar de NASCAR que é melhor. Vamos lá. Seguindo em frente aqui então, pessoal, falando da Coca-Cola 600, vitória, né, depois de longas horas, duração de 4 horas e 20 minutos, né, da Coca-Cola 600. Fora isso, descontando o tempo que ficou parado de chuva, né, que a chuva chegou aí, né, no comecinho da corrida. Tirando todo esse tempão aí, foram aí 4 horas e 20 minutos de corrida e a vitória ficou com nada mais, nada menos que o Austin Dillon. O Austin Dillon conseguiu a sua primeira vitória, trazendo o carro número 3 novamente ao Victory Lane e somando 107 vitórias agora para Richard Childress Racing. Realmente está de parabéns. Dois pilotos já venceram, né? O Ryan Newman venceu lá no Phoenix, que não hesitou o pit stop no finalzinho da corrida lá. E agora o Austin Dillon sobreviveu aí numa corrida que seria por Full Gamble. Ele e o Jimmy Johnson estavam lutando ali pela vitória, tentando economizar o máximo para tentar chegar e vencer. Tanto é que o Austin Dillon, na hora que ele acabou a corrida, né, ele foi, deu uma volta, na hora que ele parou ali em frente ao flag stand, que ele ia começar a fazer o burnout, ele deu uma rodadinha e acabou o combustível. Não teve mais combustível, realmente assim, ó, foi a dose certa, foi no conta-gotas esse combustível aí do Austin Dillon. Então parabéns ao Austin Dillon, parabéns a Richard Childress, que agora soma dois carros com vitórias aí na equipe, bem diferente do ano passado, onde que sofreu bastante ano passado, né, a Richard Childress. Esse ano já começa um ano aí bem, apenas 12 corridas e 2 vitórias, então tá tudo muito bem, tudo muito legal. E mais ainda legal, o Austin Dillon, que teve a mudança de calchifre, né, não sei se vocês vão lembrar, mas até comentei na edição passada, 144, no finalzinho aí saiu essa notícia aí, que teve essa troca de calchifre aí, né, veio o cara da, o calchifre que é, né, da Xbox Series, que tava no carro 2, veio pra... para Cup Series, né, o Justin Alexander, ele que foi o crew chief aí do Austin Dillon no final de semana. O Richard Loeb saiu da equipe aí e foi deixado de lado, né, ele saiu, foi substituído aí e veio o Justin Alexander. Então fez um bom trabalho aí, conquistou a vitória, parabéns aí. É uma vitória de tanto que de sorte, né, mas a sorte sempre está ao lado dos vencedores. Não podemos nos esquecer dessa frase aí, né, a sorte sempre vai estar ao lado do campeão e dos vencedores, porque se você pode ser o melhor piloto do mundo, ter o melhor carro do mundo, mas também ter sorte de o carro não quebrar, né, ou ter sorte de o combustível não acabar, você também não vai vencer. Por exemplo, Jimmy Johnson está na melhor equipe, tem 59 mil títulos, e não teve a sorte de combustível dele acabar, então o Jimmy Johnson não teve sorte no finalzinho da corrida na Coca-Cola 600, então a sorte também está com os vencedores. Não podemos esquecer disso, né, pessoal? Então, parabéns ao Austin Dillon aí pela sua vitória, primeira vitória dele. Eu só relembrar um outro cara que venceu pela última vez, né? Foi a primeira vitória do cara na Coca-Cola 600. Se eu não me engano, foi o David Richmond, esse cara que nem corre mais, né, na categoria aí, o David Richmond. Então, se eu não me engano, essa foi a última vez que um piloto obteve a sua primeira vitória, né, na Coca-Cola 600. Então parabéns aí ao nosso amigo Austin Dillon pela sua vitória. Parabéns aí também pela corrida, né? Uma corrida muito boa, não só dele, mas como de todos. Uma Coca-Cola 600 bem animada, bem diferente dos outros anos aí. A NASCAR talvez que meio que acertou, colocando 4 estágios. Esses pontos bônus aí de playoff realmente fazem a diferença. Então foi bem legal aí a vitória do Austin Dillon. Bem assim, quem acompanhou depois, né, o Victor Lane lá, que é um programa que acontece na NBC, né, que passou depois, aí, mais tarde. Geralmente ele passa mais tarde, tá? Nem tem mais stream desse programa aí, mas eu acompanhei ele aí no site da NBC também, que eu vi alguma coisa, que lá tem alguns trechos, né? Então foi bem emocionante aí, relembrar, fiz algumas matérias bem interessantes sobre a última vitória do Carmo 3, que foi o Dan Hart, lá em Talladega, aquela vitória sensacional, onde que ele vem de décimo terceiro para primeiro para vencer a corrida, né? O nosso grande glorioso Dan Earnhardt Sr., não é o Júnior, é o Sr., tá, pessoal? Então, vitória de número 107 para Richard Childress Racing, né? Eu ia falar Richard Motorsports, mas não, eu tô aqui no site da Motorsports aqui vendo, mas eu confundi os nomes aqui. A Richard Childress Racing, né? Então parabéns aí, 107 vitórias agora para o time. São 2.702 largadas, 478 top 5, 1.338 top 10, 44 anos de história já essa equipe. Então, muito bem, muito legal, parabéns aí para eles aí. Boa sorte agora, já que eles estão classificados, né, para o playoff. Eles estão aí, né, já no playoff, tudo certo para ele, vaga garantida, carimbo selado. Bom, o outro cara aí que estava lutando pela vitória foi o Jimmy Johnson, terminando apenas na 16ª posição. Mas pra ele também, tanto faz, tanto fez também, que já tá classificado, já tem vitória, já tem um monte de pontos bons aí. Então pra ele, tanto faz como tanto fez também, né? Vamos ser bem sinceros, né? Mas é claro que o Chad Knoss tava naquela cabine dele lá e tava assim, ó, ele ficou mordido, muito mordido realmente, né? Que ele não conseguiu obter a vitória. A gente fala isso, mas nós sabemos que lá eles querem vencer, eles querem mais, né? Às vezes não é bem assim que acontece, mas pelo menos o Chad Knoss, né, quando tava mostrando o finalzinho ali, ele ficou até porque bravo ali, mostrou ele um pouco irritado quando acabou o combustível do Jimmy Johnson e ficou completamente chateado. Isso era fácil de ver quem assistiu a corrida, né? Era fácil de ver ali. Aí vocês vão estar, olha, mas você assistiu a corrida? Sim, eu assisti a corrida ao vivo, graças à chuva. Eu sei que quem tava assistindo não gostou, né? Mas com o atraso da chuva, pessoal, deu tempo de eu chegar do serviço mais cedo. Eu cheguei do trabalho 15 para meia-noite, né? Eu fui de carro, então eu voltei mais cedo, vim a 160 por hora, tô brincando, vim a 100 por hora, viu, pessoal, não corro nas estradas. Então eu vim de carro, então eu chego mais cedo, né? Então eu vim aqui, cheguei a assistir a metade da corrida, porque eu cheguei aqui com 220 voltas em casa, então eu consegui assistir a metade da corrida ao vivo. Depois eu assisti o comecinho, né, da corrida. Já assisti o VT já também, né? Assim como fiz a Indy 500 também, que eu assisti o VT já também tá tudo em dia. E também assisti a Icing Series também, tá, as minhas corridas estão em dia. Então, devendo nada para ninguém. Então, vitória do Austin Dillon, vitória da Ford, isso que é um outro assunto que eu quero comentar com vocês aqui, né? A Chevrolet. Vitória aí da Chevrolet. E continua, que eu quero tocar aqui no dedo aqui da Toyota, né? A Toyota aí continua apenas com duas vitórias, e duas vitórias da Frontier World, né? Vamos colocar assim que a maior equipe, né, a Joe Gibbs, não venceu, mas a Joe Gibbs fez uma boa corrida, teve a todo momento ali próximo de lutar pela vitória, né? Do top 5, 3 carros foram da Joe Gibbs, né? O Danny Hill venceu o estágio 3, mais uma vez que o Danny Hill vence um estágio esse ano, né? O Kyle Busch terminou na segunda posição, o Matt Kenseth foi o quarto colocado e o Danny Hill foi o quinto colocado, fechando o top 5, né? Só o nosso amigo Daniel Soares aí, que foi o 11º, bateu na trave, senão teriam todos os carros terminado dentro do top 10, que seria mais interessante ainda. Pessoal, a vitória ainda não chegou para Joe Gibbs, eu sei porque tem muita gente levantando a bandeira aí. Ah, Joe Gibbs não tá andando mais. Ah, Joe Gibbs não é mais que era antes. Mas, gente, o Kyle Busch tá lutando pela vitória aí toda semana. O Kyle Busch tá chegando perto, né? Ele também tá ganhando estágio um atrás do outro aí. A vitória, pessoal, é questão de consequência. É um campeonato muito bem disputado, um campeonato que acontece É um campeonato longo, tem várias etapas aí toda semana. Então, assim, agora tem esse negócio de estágio aí, talvez você encaixe não muito bem a estratégia no finalzinho aí. Mas, pessoal, a vitória vai chegar, a qualquer momento a vitória chega. É um time grande, é um time que realmente deve levar os três carros. Não pode ser que o Daniel Soares vai, realmente pode nos surpreender e levar o seu carro aí para o playoff também, por que não, né? Pode vencer alguma corrida aí. Ele tem chance, tem carro para isso, tem uma boa equipe. É, ele tem competência, já correu, por exemplo, pode pegar uma corrida que ele corre, né, andava muito bem e vencer, né? Então isso pode acontecer na Joe Gibbs levar os quatro carros para os playoffs, né? Mas eu não sei porque o pessoal está levantando tanto essa questão, está tão preocupado assim, porque a Joe Gibbs ainda não venceu, pessoal. Mas é calma que a vitória vai chegar, as coisas vão acontecer realmente, né? E o Danny Hill aí agora soma mais uma vitória em estádio, são duas vitórias aí. O Ryan Blaney é o cara que mais tem vitória em estádio, o Ryan Blaney e o Kevin Harvick são três cada um, né? Mas o Danny Hill tá muito bem aí, o Danny Hill tá sempre aparecendo muito bem no final dos estágios aí, pra lutar pela vitória não, mas o Kyle Busch sim tá aparecendo muito bem, né? O Kyle Busch também tem três vitórias em estágio, tá, pessoal? Então, assim, as coisas vão acontecer, não se preocupe com a Joe Gibbs, que a Joe Gibbs tá bem, ela não tá morta, né? Mas ela tá bem sim, não tá tão mal como vocês estão procurando, estão achando que tá as coisas pra ela, não. Claro que a Ford soma mais uma vitória, agora são 5 vitórias da... Perdão, mais uma vitória da Ford. Agora são 5 vitórias da Chevrolet, né? Olhando também para o outro lado aí, pessoal, a Hendrick Motorsports tem apenas 2 vitórias também, só com o Jimmy Johnson, tá? Os outros caras nem venceu, nem chegou perto de vencer também em corridas, né? Então ainda a Joe Gibbs ainda tem 3 caras que realmente podem lutar por vitória, estão sempre perto para lutar pela vitória. O Kyle Busch também mais uma semana bateu na trave no Talladega, bateu na trave no Kansas, bateu na trave agora em Charlotte de novo, né? Então tá aí, as coisas estão acontecendo. Danny Hill venceu mais um estágio, venceu o segundo estágio no Kansas, venceu o segundo estágio agora em Charlotte. Então as coisas estão acontecendo aí, pessoal, para Joe Gibbs, e vai realmente acontecer o que vai acontecer. A Ford agora continua, né, com 5 vitórias também, e a Toyota com 2 vitórias. Então são 12 corridas, 5 vitórias da Ford, 5 da Chevrolet, da Chevy, né, e 2 vitórias da Toyota com o Matt Truex Jr. Disparado, o Matt Truex Jr. realmente é um cara que está andando muito bem de Toyota. Na minha opinião, ele é o melhor cara de Toyota no momento, é o melhor piloto de Toyota aí nesse momento aí. Mas claro que o Kyle Busch também é fator em todas as corridas para lutar pela vitória. Enfim, pessoal, vamos adiantar a fita aqui, né? Vamos falar um pouquinho dos outros pilotos, né? No finalzinho da corrida ali, tivemos o Jimmy Johnson sendo desamparado pelo seu combustível, vamos colocar assim, na penúltima volta, acabou ficando para trás ali, terminou na 17ª posição, como eu já falei. O Austin Dillon herdou a vitória, né? Com o Kyle Busch quase chegou perto dele, menos de um segundo, 0,08, né? O Kyle Busch chegou atrás do Austin Dillon. Mais uma volta, com certeza o Kyle Busch iria engolir o Austin Dillon. O Matt Truex Jr. estava na mesma estratégia, também veio bem próximo, mas o Kyle Busch no momento final ali fez uma ultrapassagem por fora em louco, colado no muro no Matt Truex Jr. e herdou a segunda posição. Que esse foi o quarto colocado, o Hamlin foi o quinto colocado, fechando o top 5. O top 10 quem abriu foi o Kurt Busch, fazendo uma corrida mediana. O Eric Jones muito bem, sólido nessa 7ª posição, foi sólido no top 10 boa parte da corrida, ou praticamente toda a corrida. O nosso amigo Eric Jones que só não terminou o primeiro estágio dentro do top 5, o segundo e terceiro estágio sim, ele terminou dentro do top 10, né, e terminou com o top 10 aí, foi top 5, mas não é top 10, tá? Então foi o 7º colocado. O Kevin Harvick foi o pole, né, foi o 8º colocado. O Ryan Newman foi o 9º colocado, e o Dan Hill Jr. mais uma vez se salvando, ainda salvou um top 10 aí pra ele, foi o 10º colocado. O Soares foi o 13º, primeiro, 12º, o Jim McMurray, o Paul Manor, o 13º, Clint Bowyer, o 14º, o Rick Senhor Jr. foi o 15º colocado. Trevor Bayne, 16º, Jimmy Johnson, Edinho Mendinga, Michael McDowell foi o 19º colocado, o Chris Buescher, né, o campeão da Xfinity Series em 2015, foi o 20º colocado. Então, parabéns a todos aí, parabéns aí pela corrida, que foi realmente muito boa, que gostei demais da corrida, né? O Chase Elliott e o Brad Keselowski foi o momento bizarrista da corrida. O Chase Elliott estava ali todo lento no mais pro infield ali, na parte de dentro da pista ali, no try-oval, né? E de repente o Keselowski, boom, encheu a traseira do Chase Elliott, foi fim de corrida. Já era fim de corrida para o Chase Elliott, foi fim de corrida também para o Keselowski, né? Que ficou os dois socados um no outro ali, realmente foi uma pancada não muito legal, né? Tivemos outros problemas, o Kyle Larson, ele pintou e bordou naquele muro lá, né? O carro dele ficou até amarelo. O carro dele tinha duas, três cores, né? Era branco e vermelho de um lado, do outro lado era amarelo, né? E o muro também ficou amarelo pelas raspadas do Kyle Larson. Aí depois não teve mais jeito pro Kyle Larson, ele acabou abandonando a corrida. Mas o Kyle Larson até que foi combatente, teve os seus bons momentos ali, né? Durante a... enquanto ele esteve na pista, durante o seu momento na pista aí. Então o Kyle Larson é destaque, sim, sempre será destaque, né? Outro cara que bateu também foi o Casey Kane, o Tadino também teve um problema, teve que abandonar a corrida. O Matt Benedetto também abandonou a corrida. O Jeff Earnhardt também nem largou direito, já foi fim de corrida para ele. Beleza, pessoal, então esse é o resultado da Coca-Cola 600, uma corrida muito, muito animada, muito, muito bem desenvolvida. Tivemos aí várias punições também. O Matox Jr. é um cara que foi punido, ele teve uma punição também, ele teve que recuperar todo o terreno aí. O Eric Jones também foi punido durante o pit stop, teve que recuperar terreno também, ainda salvou a sétima posição, né? Então foi uma corrida muito boa aí, uma corrida bem legal de se assistir. Vou falar para vocês assistirem, mesmo a corrida sendo longa, assistam a corrida, que vale a pena, ou esperem aí, né, na Record News aí, o VTzão lá que passa lá, que tem 50 minutos, aí dá para vocês assistirem de boa. Pausa para a água. Vocês já conseguem assistir a corrida ali, tranquilo ali, né, e não é tão longa assim, das 4 horas não, mas se quiserem assistir, assistam, que vale a pena a corrida. Eu sinceramente gostei muito, muito, muito dessa corrida da Coca-Cola 600. Um pouco mais animado que nos últimos anos, né? Onde que vimos ali, principalmente ao cair da noite, no período da tarde, até que tudo belezinha, né? Ali meio calorzinho ainda, o período da tarde ali. Quando começava a cair a noite, o ar limpo fazia toda a diferença, ninguém conseguia chegar em ninguém. Principalmente o cara que ia à frente sumia, e ia embora mesmo, tomava conhecimento do segundo colocado. Era coisa de 20, 25 voltas, o cara já estava com 10 segundos já do segundo colocado e já estava dando volta no 20º, décimo, no top 15, no top 20, vai. No 18º, 17º, já estava colocando volta neles também já. Então, assim, é muito, muito chato quando acontece isso, mas nessa edição parece que foi um pouco diferente, né? Essa edição foi mais movimentada a corrida aí. Beleza, pessoal? Então, parabéns ao Sundilo, conseguiu sua primeira vitória na categoria, na Cup Series. Primeira vitória do carro número 3 desde Talladega com o Dale Earnhardt. Então, parabéns aí a todos, parabéns a Richard Childress Racing, né? Quero realmente ver mais histórias do Austin Dillon, que o Austin Dillon é um dos caras que estarão aí nos próximos anos a lutar com os grandes. Quando eu falo grandes, né, aos que serão ou deverão ser grandes, que se esperam que sejam grandes daqui a alguns anos, que é Kyle Larson, Chase Elliott, Eric Jones, ou não, porque também o Daniel Soares, que é a molecada nova que está chegando aí, o Rickson Hans Jr., esses serão os caras, né, serão os dinossauros daqui a alguns anos. Eles que estarão lutando por algo de interessante nos próximos anos aí. Então, vamos torcer bastante para o Austin Dillon volta a vencer mais corridas. E vamos torcer também para mais uma grande corrida próxima semana em Dover. Beleza, pessoal? Essa aí é Perdão, embananei tudo. Vamos de novo. Esse foi o bloco da Cup Series. Voltando daqui a pouco para falar um pouquinho aí de Dover. E também falar o Interlist. E, claro, passar algumas notícias. Não são muitas, mas são uma. Acho que é uma, duas, não sei. Eu separei algumas notícias aqui pra vocês aqui, mas interessante realmente é uma só, que é o Bob Labonte corre na Euro Series lá em Brands Hatch semana que vem. Beleza, pessoal? Então daqui a pouco eu volto e a gente fala um pouquinho sobre notícias e Dover também.